1170, chame agora Centro Recife, 12685, alternando 12545. Confirmando, 12685, 12645. 12685, alternando 12545. 12585, obrigado. Trulha, posso Fusco, 868, pode voar Aracaju? Voando 868, aguardo coordenação para o Centro Recife. Guarda. No 868, autorizado direto, Aracajão. Aracajão, 868. 221, pronto, pronto, cara da 10. Azul 4221, boa noite, autorizado alinhar e decolar a pista 10, vento 1-10 graus, 079. Alinhar e decolar da 10, azul 4221. No 868, chame Centro Recife no 2685, alternando 12545. 2685, 2545, uma boa noite, Felipe. Boa noite. Azul 4221, decolada 56, chame o controle em 1-20-18, bom voo. 208, azul 4221, obrigado. Controle de Salvador, boa noite, azul 4221. Azul 4221, sobe mantém ISO 340, saída da Eva de Lança. Sobe mantém 340, saída da Eva, azul 4221. 0098. Com informação Bravo, autorização para Natal. Boa noite, Colono 098, Natal aprovado nível 370, via peso 110. Decola da pista 10, preciso sair da Pulca, transição Zipar, curva esquerda. Transponder 5006, controle Salvador 1208. Para Natal 370, preso 10, decola 010, curva esquerda, Pulca Zipar, 5006 208. Gol 1098, está na posição 1. 1098, correto, chame pronto. Chama pronto. Paulo Salvador, boa noite, 3152, centro da Brava, autorização, Maceió. Boa noite, 3152, Maceió, aprovado nível 310, via Peruísque 58, após direto, Daru, após direto. Decola da pista 10, perfeito saída, Pulca, transição Caju, curva esquerda. Transponder 5011, no controle Salvador 1208. Ok, então 310 aprovado para Maceió, 358 até Aru, depois direto. Colada 10, é, Bucaracaju é a saída. 128.8 o controle e 5011 o transponder. Então 3152. 3152, cotejamento correto, chame pronto. Você vai chamar pronto, 3952. Pronto, todo o pushback acionamento no 62, já está 3152. Está 3152, libera acionar, chame táxi. Livre sempre o táxi, 3152. Acionamento com 1098, está no 1098, aguarde. Aguarde, 1098. Gol 098, inicia de imediato? Afirmativo, gol 098. Gol 098, livre acionar, chame táxi. Livre acionar, chame táxi, gol 098. Azul 4221, não chama agora o centro Recife, frequência 133.25. 3325, Azul 4221, boa. Boa. Para o Snaxel 3152, com 139 a bordo, 225, alternado Aracaju. Gente, tá 3152, vai seguir Boeing da Gol, Índia, no ponto de espera, chame torno no 895, ajuste no 015. É, só tá, segue o Gol então, e no ponto de espera, chame torno 3152. Gol 098, tá com 133 a bordo, 3 horas 2 de autonomia, alternando Fortaleza. Gente, táxi via Índia, no ponto de espera turno 1895, ajuste no 015, ou no 098. Índia, no ponto de espera 1895, bem que gol 1098. Boa noite. Gol no 098, boa noite, autorizado Aliane decolar, puxando no 0, vento 1 no 0, grau 079. Autorizado Aliane decolar, não no 0, gol no 098. São 3152, boa noite, observe a rolagem do Boi na Gol, após a Lima, tem cabeceiro no zero. Boa, Lima, tem cabeceiro. 1098, decolar 208, chama o controle em 1098, bom voo. 208, obrigado, tem um bom dia, com 909. Controle Salvador com 1098, está cruzando 1300 na boca. Rodrigo, 1098, contato radar, suba para o nível 370, sai da PUCA. 370, PUCA, com 1098. Dia Azul 4062, acione identificação, deixa para 2000 pés, com ajuste 1015, autorizado por ADTAP para a chegada da Marinha. 3152. Cá 3152, decolada 01, chame o controle 1208, bom voo. 208, boa noite, obrigado. Boa noite, tá 3152. Boa noite, tá 3152, contato radar, vou para o nível 310, saída PUCA. Ok, para o 310, saída PUCA. Sou 1098, chame agora Recife, frequência 126.85 e alterna 12545. Recife 285, 2545. Obrigado, bom dia. Bom dia. Azul 4062, está autorizado a final do procedimento, informe estabilizado. Está estabilizado, Azul 4062. Chame agora Recife, frequência 126.85 e alterna 12545. 126.85, alterna 12545, obrigado, boa noite, televisão 52. Santos 3891, acione identificação. Chegada Bonf, desça para 4 mil pés com ajuste 1015. Solo Salvador, boa noite, voo 9037. 037, aguarde, qual a denominação do seu plano? Aguardando, 9037. Azul 4062, completa a final, torre 118, decimal 95, tem um bom posto. 95, obrigado. Baixou e travou. Livre pouso, pista 10, vento 110 graus, 079. Livre pouso, pra 72. 4062, só nos 26, libera direita, chama o solo em 219. Libra direita, chama o solo em 219, azul 4062, obrigado, boa noite. Boa noite. Júlio Tetiota. Júlio de voz, Itápico, 3170, senhor? Autorizado Itápico, 3170. Itápico, na pura, obrigado. Mulher de portão 01. Alfa de Leste, portão 01, 94062. Copia. Copia. Voo 9037, Guarulhos aprovado nível 340, via Upezuluno 0, bridge, Upezuluno 6, após conforme a rota do plano. Decola da pista no 0, perfil de saída da EL, curva direita, Leda, após direto, Motiva. Transponde 5020, controle Salvador 1208. Polo Guarulhos, nível 340, Apresulo 10, bridge Apresulo no meia, prossegue conforme rota. Fala da 10, com curva à direita, da Elleda Motiva, aciona 5020 e controle Salvador em 1208, voo 9037. Voo 9037, cotejamento correto, chame pronto. Reportaremos 9037. Número 2 na aproximação, 3170. Ok, alguma possibilidade de liberar a velocidade em ETAP? Confirma a velocidade que você está montando? Não, mas tem que ser 250 nós se liberar a velocidade, 250. Está autorizado, agora estou lá de critério, está 3170. Tá bom, obrigado. Está 3170, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000, ajuste no 0 no 5, informe no localizador. 2015, 3170. Atingi 4.000 pés, tem 3891. Tem 3891, desça para 2.000, o ajuste permanece no 095, só agora o número 2 na aproximação. 2015, tem 3891. Salvador, o Gol 9037, pushback, acionamento, ponte 9. Gol 9037, coordene com a equipe de solo devido a obras no setor e chame pronto para o táxi. Beleza, reportaremos, 9037. Que 3891, no vetoração para sequenciamento, mantenha PROS, limite ao curso do localizador. Mantenha PROS, limite ao seu localizador, só 3891. Tá 3891 para o localizador, curva esquerda proa 150, está autorizado ao final do procedimento. Esquerda proa 150, está autorizado, beleza, tá 3891. Tá 3170, passando duna, complete a final, torre 1895, tamo posto. 1895, obrigado, 3170. Sim, gol 9037. Com 142 no POB, 4 horas e 10 de autonomia, Fernando Galeão. Gente, gol 9037, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto espera, chame turno no 895, ajuste no 014. 1014, via Pátio Índia, ponto de espera 1895, 9037, obrigado. Tá 3891, torre 18.95, tá bom, pouso. 895, obrigado, bom trabalho. boa noite, voo 9037, ponto de espera pronto, se desloca as duas aeronaves. Voo 9037, boa noite, mantém ponto de espera. Será. Salvador, boa noite, Hotel 3891 estabilizado no IRS. Hotel 3891, continua aproximação, agora de pista livre, ajuste no 094. Aguardando, B14. Hotel 3170, solo aos 42, libera direito, chama o solo em 121 decimal 9. 219, Hotel 3170, boa noite. Tan 3891, cheque trem, livre pouso, pista 10, vento 1110 graus, 0 menos. Livre pouso, 10, Tan 3891, baixado, checado. Tan 3170, boa noite, bom fim de semana. Boa noite, só confirmando a do pátio 3, ok? Gente, no pátio de carga 3. Voo 9037, a Lima tem cabeceira no zero. Lima tem 10, voo 9037. Ajeita 91, sala 44, libera direito, chama o solo 121 decimal 9. 219, boa noite. Olá, boa noite, Tan 3891, livrou. Boa noite, Tan 3891, táxi Biaquilo, pátio 3, posição 01 do pátio 3. Biaquilo para posição 01 do pátio 3, Tan 3891. decolando 037, decolando as 4h30, chame o controle 120.8, bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, é o Gol 9037. Boa noite. Boa noite, Gol 9037, contato radar. Subou para o nível 340, autorizado Leda. Direto Leda e 340, ou 9037. Mantenha a posição. Okay. Plantão 32191, autorizado prosseguir, seguindo o balizador, ok? Boa noite, obrigado. Boa noite. Seria como a parte para o voo 9037? Agora de coordenação. Puta. Autorizado Motiva, Gol 9037. Autorizado Motiva, muito obrigado, senhor.